uma outra pessoa e até mesmo conseguindo fazer, Moreno, aquela própria imagem da pessoa. Olha, eu, por exemplo, já perdi mais de R$ 500 nessa questão de internet. Eu comprei uma camisa para vestir no Natal. Você sabe disso, né? No outro site. E não veio, cara. Não me enganaram. A internet continua. Você cai. Agora eu não caio mais. Agora eu já sou pássaro ferido. Sim. Entendeu? Já não cai mais. Mas tem. Ah, compre isso aqui porque sai mais. Eu comprei 6 toalhas a um preço barato. Que me saiu caro, porque eu não recebi as toalhas. Entendeu? Coxa de cama, essas coisas, comprei e nunca veio, não vai, e nem vai vir. Porque há um sistema de roubo, de furto, de enganação na internet. Quanta gente. Eu, pelo menos, fui enganado com mais de R$ 500. Quanta gente já não entrou pelo cano com esse negócio de internet? É um Negócio de compra assunto, da é um internet. assunto que tem Agora, gerado. só para concluir, o que eu mais acho, firmeza. Firmeza na internet para compras é o Mercado Livre. Você tem que passar pelo Mercado Livre que ele te entrega. Sim, Pelo sim. menos tem acontecido comigo entregaram tudo que eu comprei, me entregaram tudo. Mas os outros sites, nenhum. Porque nesse site existe uma situação de reputação das empresas, né? E o recurso, de fato, o valor só é repassado para os donos para os empresários depois que é confirmada a entrega do bem que Do o cliente produto. comprou. É. É. Mas tem outros que cobram adiantado, além de cobrar adiantado, ainda fica inventando uma história. Diz, olha, os Correios nos cobrou aqui outro valor e para mandar você tem que repassar. E Que aí isso? já é um furo grande. Entendeu? É complicado. Vai fazer Complicado. uma compra internacional. Quando a compra passa do valor, se eu não me engano, é do 250, 200 e alguma coisa, né? Que tá vindo taxação agora. Tu tem que fazer. Aí foi o que aconteceu com o papai, né? Ele fez o pedido, acho que é um site mesmo que enganou, roubo. Aí a compra dele disse que ficou presa. A gente vai tentar fazer, ver onde é que tá, que fica presa na alfândega, né, tal. Aí tem que pagar uma taxa. A gente vai pesquisar para procurar taxa, cadê? Não tem link, não tem nada, não te direciona para nada. Vai fazer o quê? Vai lá na alfândega, vai Nenhum na tipo de receita informação você não aqui, consegue. vai na... Não tem como. Aí, quer dizer, aquilo já debitou. Tu não tem como. Se tu for pagar, ainda é um valor alto. Dependendo se for um site confiável, ainda é um valor alto. Porque tu tem que pagar, se eu não me engano, é 20% do valor total da compra. Entendeu? Então, e voltando, a gente vai já falar isso. A gente, vocês, vai ser nós, vamos estar aqui no bate-papo informal, mas já tendo uma prévia em relação a isso, estava falando sobre internet, que é um assunto que está em polêmica, que eu diria assim, hoje em dia, que é a questão da regulamentação das mídias Mas sociais, tem das se redes sociais. regulamentada. Pois é, que tem muita gente que Pois diz é. assim, trazendo por um lado político que está sendo usado, tem gente que está dizendo assim, ah, isso é querer, como é que se chama? Você querer calar, Reprimir, né? É o reprimir. direito das pessoas de se expressar na internet. Não é sobre se expressar na internet. Existem muitas questões que falam assim, a regulamentação de mídia social, o governo está querendo. Ah, Lucas, tudo é regulamentado. Veja bem, essa emissora de rádio aqui, ela existe uma regulamentação Não. para ela funcionar. Um Certo. posto de gasolina existe regulamentação. Você Sim. é regulamentado, meu É. caro Bolinho. Você é regulamentado. Você tem um CPF. Você tem um CPF. Muita gente. É o documento mais importante que o cidadão tem hoje, é um CPF. Sim. É a regulamentação que o país. Quer de você, obriga É o você. cadastro de pessoa Cadastro física, né? pessoa. Entendeu? E aí vem os bolsonaristas dizer que é censura. Não tem Não, nada de censura. não tem nada. Não é Tudo censura. tem que ser Tem regulamentado. que existir uma regulamentação. Por exemplo, o caso Aí que você a vai para a internet. Que censura é essa? Você vai para a internet, diz o que quer. Você vai para a internet, insulta. Insulta. É a criação de fake news também. Mata. A menina que se matou, que Pois se é. suicidou na sexta-feira, se não me engano, Se porque a página Choquei postou umas conversas que ela estava envolvendo com supostamente o tendo Whindersson com o Nunes, né? Whindersson Nunes, que é um famoso, né? Um Um digital criador de influencer. um digital influencer. Uma suposta conversa com ele que nem existiu. E aí a menina já sofria de depressão, já sofria de problemas relacionados à depressão. O nome dela ficou em alta por causa disso, mal falado e tal, porque sim, a conversa... Negativamente. Negativamente. Né? A menina foi e tirou a vida. Você quer ver outra coisa? Vamos aqui atingir a questão política rapidinho. Veja bem, foi feito uma coisa no país que não era feita há muito tempo, não era nem pensada a questão dos impostos, não é? Como é? Uma nova regulamentação de imposto de renda, de tributos. Carga tributária? Carga tributária. Reforma tributária. A reforma tributária, isso. Essa reforma tributária vem dar para o cidadão pobre não pagar muitas coisas. Por exemplo, até a cesta básica não vai ter mais imposto na cesta básica. E a cesta básica vai ser única. O que vem lá do Rio Grande do Sul, uma cesta básica, vem para o Maranhão. E não terá impostos. Não terá, isso é uma coisa boa para o país. Mas ninguém publica isso. Que publicam mais é fake news, é mentira uma atrás da outra. E essa questão dessa briga de Bolsonaro com Lula leva um atraso muito grande para o nosso país. Eu tenho certeza absoluta. Aí é que eu volto na questão da educação lá atrás. Se você der condições para que as crianças possam ler, escrever, ficar sabiamente, daqui a algum tempo nós teremos grandes ídolos na política nesse país. Sim, com certeza. É isso aí. Bate-papo. Vamos tocar música, já a gente volta com bate-papo. Já a gente volta com... 12 horas, a partir de 12 horas tem muito bate-papo por aqui, viu? Rapidinho. Rapidinho passar meia hora de bate-papo, né? Bate-papo legal. Mas é isso, gente. Vamos trazer aqui ritmo de carnaval já, né? Estamos quase chegando, fevereiro, né? É carnaval esse ano aqui, 7? Não, carnaval esse ano é 10, 11, 12. 10, 11, 12. É nesse período. É o primeiro. Pega teu celular aí e vê 10 aí. 13 é carnaval. 13 é feriado, é terça-feira. 13 então é feriado. De 10. Vai de 9, rapaz. Tem sexta, sábado. Terça-feira, né? De 8. É. De 8 a 13. Pronto. Já tá dito. Carnaval, vamos trazer então aqui o cara. É a cara do carnaval. Kiko Chicabana, mais algumas músicas e daqui a pouquinho a gente volta pra mais bate-papo. Continua te amando, eu não tô nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sentir, ninguém tem nada a ver. Todos ficam falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não presto, só me meto em confusão. Querem nos separar e acabar com o nosso amor. Tirar você de mim, do nosso amor. Todos querem pôr um fim. Querem nos afastar, tirar você de mim, do nosso amor. Todos querem pôr um fim. Querem nos afastar, tirar você de mim. Eu amo você e não importa o que vão dizer. Eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só você. E não importa o que vão dizer. Eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só. E você pode ter certeza, sem você eu não sou nada. Você sempre será a minha eterna namorada. E ninguém faz ideia o quanto eu te quero, o quanto eu amo você. Eu sou o retrato de um homem apaixonado. Pode ter certeza, estarei sempre do seu lado. Você é minha vida, do início ao fim. É tudo pra mim, do nosso amor. Todos querem pôr um fim. Querem nos afastar, tirar você de mim. No nosso amor, todos querem pôr um fim. Querem nos afastar, tirar você de mim. Eu amo você e não importa o que vão dizer. Eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só você. E não importa o que vão dizer. Eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só. E não importa o que vão dizer. Eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só você. E não importa o que vão dizer. Eu quero só você. Eu quero só você. Joga a mão pra cima, todo mundo, e vem comigo. E não importa o que vão dizer, eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só você. E não importa o que vão dizer, eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só pode ter certeza, sem você eu não sou nada. Você será pra sempre a minha eterna namorada. E ninguém faz ideia do quanto eu te quero, o quanto amo você. Eu sou o retrato de um homem apaixonado. Pode ter certeza, estarei sempre do seu lado. Você é minha vida, é tudo pra mim. Eu quero só você. Eu quero só você. Pronta para uma vida de encanto e magia? Novex, encante-se por você. Sucesso novo do preparado para exaltar. Aumenta o som no meu paredão, caceteiro que eu cheguei. Se ela quer jogar, então deixa à vontade. Começou agora, vai até mais tarde. Essa louca menina fera enjaulada, prepara que hoje ela saiu de trás. Se ela quer jogar, então deixa à vontade. Começou agora, vai até mais tarde. Essa louca menina fera enjaulada, prepara que hoje ela saiu de casa. Canta, canta. Começou agora, vai até mais tarde. Sua louca menina fera enjaulada, prepara que hoje ela saiu de casa. Se ela quer jogar, então deixa à vontade. Começou agora, vai até mais tarde. Sua louca menina fera enjaulada, prepara que hoje ela saiu de casa. Canta já. Rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, sucesso, hein? Tem que ver mais um, vai estourar no paredão, na sua JBL, na sua bolsa. Cavalcão! coração. É o Will? Que ritmo é esse aí, hein? Bota o piseiro aí, papá! E bota a mão na cara e faz escama de bandido. Ela toda parte gosta de correr perigo. Mas eu sou maloqueiro, dou fuga na madrugada. Passou da mais de mil, eu quero ver botar. Tá com a gente no pescoço, você é mão metralha. É desse jeito que ela gosta, putaria, aventura. Só que na minha garota sabe que é só loucura. Fugar na viatura, de Glock na cintura. O bode não tem placa, senão tem vida mais pura. Fugar na viatura, de Glock na cintura. O bode não tem placa, senão tem vida mais pura. Fugar na viatura, de Glock na cintura. O bode não tem placa, senão tem vida mais pura. Chama papai! Alô, Bruce da Hornet, tamo junto, acabando. Alô, Neto Raia, sua gira derrubando. DP no paredão, alô, João DH. Bota a mão na cara e faz escama de bandido. Mas ela toda pata e gosta de correr perigo. Eu sou maloqueiro, dou fuga na madrugada. Passando a barra de mil, eu quero relotar. Cara de bandido, safado, pode de canalha. Tatuagem no pescoço, você é mal metralha. É desse jeito que ela gosta, putaria e aventura. Só que na minha garupa sabe que é só loucura. É o quê? Fugar na viatura, de Glock na cintura. O bode não tem placa, senão tem vida mais pura. Fugar na viatura, de Glock na cintura. O bode não tem placa, senão tem vida mais pura. Fugar na viatura, de Glock na cintura. O bode não tem placa, senão tem vida mais pura. Alô, só classe, deixa junto e misturado. Piseiro Cariri. Alô, corte vídeos. Tamo junto e misturado, papai Guilherme Music. I'm Scatman. Vai rolar o divantelo, já tá tudo preparado. Cerveja, uísque, gelo. E depois da meia-noite, já tá todo mundo bebo. Sanfoneiro, puxa o fome, essa é a rave do piseiro, rapaz. Salão, e o dia amanhecendo, vaqueiro na competição. Hoje eu vou botar furando, balançando o forrozão. É isso aí, papai, sabe do piseiro. Tava atolada no pecado, até o pescoço. Mas descansei. É o fim de nós dois depois de um ano e pouco. Você vem me buscar, chamando, tô indo. Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro. E na hora que dá, é sempre corrido. A mão no quarto de BR igual dois fugitivos. Quero alguém que não tem alguém. Não nasci pra ser segredo de ninguém. Quero alguém que não tem alguém. Não nasci pra ser segredo de ninguém. Só por descobrir quando já tava gostoso. Quando já tava atolada no pecado até o pescoço. Mas cansei, é o fim de nós dois depois de um ano e pouco. Cê vem me mostrar, chamando, tô indo. Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro. E na hora que dá, é sempre corrido. Amor no quarto de BR igual dois fugitivos. Quero alguém que não tem alguém. Não nasci pra ser segredo de ninguém. Cê vem me buscar, chamando, tô indo. Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro. E na hora que dá, é sempre corrido. Amor no quarto de BR igual dois fugitivos. Quero alguém que não tem alguém. Não nasci pra ser segredo de ninguém. Quero alguém que não tem alguém. Não nasci pra ser segredo de ninguém. Ela passou, olhou, gostou, sorriu. Que puta safada, elas quer sentar pro Hot Wheels. Pode ir, ô. Que puta safada, elas quer sentar pro Hot Wheels. O ritmo da brincadeira. Puta safada, elas quer sentar pro Hot Wheels. Ela passou, olhou, chamando atenção. Que tchuca safada quer sentar com o rabetão. Quer sentar, quer sentar, quer sentar com o rabetão. Quer sentar, quer sentar, quer sentar com o pepecão. O boizinho que tá tocando pra você e sua amiga. Senta, senta, vai mulher. Quica, quica e desliza. Depois tu sobe e trava, olha pra trás e sensualiza. Depois tu sobe e trava, olha pra trás e sensualiza. Mas passou, olhou, gostou, sorriu. Que puta safada, elas quer sentar pro Hot Wheel. Que puta safada, elas quer sentar pro Hot Wheel. Que puta safada, elas quer sentar pro Hot Wheel. Ela passou, olhou, chamando vai atenção. Deixar, vovô. Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vovô. Menino de vovó vai deixar, vovô. Menino de vovó vai deixar, vovô. Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vovô. O menino de vó vai deixar vovô. O menino de vó vai deixar vovô. Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vovô. O menino de vó vai deixar vovô. O menino de vó vai deixar vovô. Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô. Na casa de vovó só nasceu desmantelado. Chega fim de semana, vamos beber dobrado. Vovó se preocupa com a farra dos netinhos. Na calçada, só cantando assim. O menino de vó vai deixar vovô. O menino de vó vai deixar vovô. Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô. Aí, gente, menino de vó, tocando aí em cima das 11 horas e 57 minutos na sua, na nossa, na melhor da baixada, é a Rádio Beira Campo, a Rádio 106,3, é a Rádio Planície FM, Planície FM 89,5, pra toda a baixada maranhense. Chegou fim de semana, vamos beber dobrado. Vovó se preocupa com a farra dos netinhos e fica na calçada, ou só cantando assim. O menino de vó vai deixar vovô. O menino de vó vai deixar vovô. Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovô. O menino de vó vai deixar vovô. O menino de vó vai deixar vovô. E estamos chegando, né? Estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso Super Manhã. E já vindo aí, né? Já vindo aí o bate-papo informal com Antônio Moreno e Bolinha. A Bolinha do Instituto tá em outra área. Vai me deixar, né? Ah, Gente, obrigado pela audiência, obrigado pela paciência, obrigado pela participação. Obrigado aí por permitir que nós estivéssemos aí na sua companhia desde as 9 horas, né? Aqui com o programa Supermanhã desde as 9 horas. Mas com a rádio a gente está 24 horas no ar. Então aí, obrigado pela audiência. E amanhã tem mais, viu? Amanhã estaremos de volta a partir das 9 horas com mais uma edição do nosso Supermanhã. Tchau, tchau, um grande beijo, um cheiro no coração, um ótimo fim de dia. E amanhã estamos por aqui, fui! Horas em ponto. Bira Campo FM, orgulho de ser da Baixada Maranhense. Estamos falando da misteriosa floresta amazônica dos Verdes e Alagados, campos do município de São João Batista, estado do Maranhão. ZY 341, frequência 106,3. Somos Rádio Beira Campo FM, ligando você pelas ondas do rádio, aplicativo, Facebook, Instagram, YouTube e pelo site beiracampofm.com.br. Seja bem-vindo. Beira Campo FM, Baixada Maranhense. A notícia como acontece. Levado a sério, com pontos e vírgulas e interrogações. Bate-papo informal, comentários e você sabendo de tudo. Bate-papo informal, o jornalismo da Beira Campo FM. Olá, gente, boa tarde, ouvintes da Beira Campo FM. Estamos iniciando aqui o nosso bate-papo informal. Mas antes do bate-papo informal, tem a opinião da Beira Campo FM e da Planície com Luiz Figueiredo. Luiz Figueiredo, bom dia. Bom dia, Antônio Moreira. Moreno, bom dia, ouvintes da Rádio Beiracampo e da Rádio Planície. Chegamos ao final de mais um ano de muitas lutas, mas com muitas conquistas. Viu? Nós, da Rádio Beiracampo, estamos alegres com o avanço que tivemos em termos de radiodifusão comunitária, com novos equipamentos, uma nova programação e um alcance bem maior da nossa emissora. Isso para nós é fator de muita motivação e alegria, porque estamos fazendo algo em benefício do povo de São João Batista e de São Vicente Ferrer. Por outro lado, o Brasil avançou muito também neste ano. Tivemos grandes conquistas. O Brasil melhorou a sua credibilidade no cenário internacional. O presidente Lula levou o nome do Brasil a todos os países do mundo, fazendo com que o Brasil se tornasse essa potência grande que é e respeitada por todos os países. Nós avançamos no BIP, tivemos um BIP muito maior esse ano. A inflação está controlada, os juros diminuíram, o preço dos combustíveis diminuíram também. A inflação está controlada e a credibilidade no setor público melhorou. Acabaram-se as falcatruas e as corrupções nos ministérios do meio ambiente, da saúde e da educação. O Maranhão foi um estado bastante aquinhoado no governo Lula. Além de termos três ministros, temos mais agora um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o nosso conterrâneo ex-governador Flávio Dino. Isso tudo representa para o povo do Maranhão uma conquista muito grande. A soma de recursos que já foram transferidos para o Maranhão, nunca tivemos notícia de valores tão significativos. Só para o setor de estradas, para melhoramento e recuperação e construção de estradas, nós tivemos mais de R$500 milhões de reais transferidos. Isso é uma garantia de que as nossas estradas serão melhoradas. Outro fator importante é que, através da Codevasp, já iniciamos a construção da nossa ligação através do município de Anajatuba para toda a Baixada. Isso é para nós motivo de muita importância e tem um significado muito especial. Então, tudo isso somando, nós vemos que tivemos um saldo muito positivo e acreditamos que no próximo ano, com a eleição dos novos prefeitos e com a ajuda do governo federal e do governo do estado, São João Batista e os municípios da Baixada serão realmente municípios que passarão a ter um desenvolvimento bastante acelerado. Esta é a minha opinião para hoje, Antônio Moreno, Lucas e o Bolinha, o meu abraço e até outra oportunidade. Ok, está aí a participação do Luiz Figueiredo no comentário da Beiracampo FM, na opinião da Beiracampo FM. Vamos iniciar o programa, né? Agora? Vamos lá. A notícia como acontece, levado a sério. Com pontos e vírgulas e interrogações. Bate-papo informal. Comentários. E você sabendo de tudo. Bate-papo informal. O jornalismo da Beiracampo FM. Beleza, vamos embora. São 12 horas, 12 horas mais 9 minutos. Tudo bem, Bolinha? Bom dia. Tudo bem, tudo bem. Não, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem, Moreno? Boa tarde a todos os ouvintes da nossa Rádio Beiracampo FM, retransmitido pela nossa Planície FM. Estamos aqui hoje, né, estreando, na verdade, o nosso programa Bate-Papo Informal. E hoje contamos aí também com a participação do nosso amigo Lucas Moreno, acabou aí ficando aí para poder fazer essa participação hoje em especial com a gente. Então estaremos aqui, eu e nosso amigo Antônio Moreno, levando um pouco de notícia, um pouco de situações que aconteceram nesses últimos tempos, para todos vocês, ouvintes da nossa rádio. Olha, aqui a gente começa com uma boa notícia, né? Dada já pelo Luiz Figueiredo, mas é uma ótima, uma notícia sensacional, principalmente para quem mora aqui na Baixada, quem tem negócios na Baixada, quem dirige aqui por esses lados. Olha, segundo o Luiz, eu tenho certeza absoluta que é verdadeira a notícia de que o governo inicia a construção da estrada ligando a Najatuba a São João Batista. Rapaz, que notícia maravilhosa. Que notícia maravilhosa. Quer dizer, se em 2024 conseguirmos fazer a estrada, mesmo carroçal, ou seja, sem asfalto, já é um grande avanço. Demais, mas... Já é um grande avanço. Fazendo as duas pontes, a ponte da Raposa e a ponte lá da Gambarra, do Porto da Gambarra, pronto. Em mais ou menos duas horas e meia, o cara que vem de São Luís está em São Vicente, está em São João Batista. Notícia boa, né? Que notícia maravilhosa para a gente já encerrar, né, o ano de 2023 e começar com bastante expectativa nesse ano de 2024. Isso vale dizer que é o crescimento, a redenção da Baixada, né? O desenvolvimento, né, Moreno? Desenvolvimento. É sinal que, de fato, existe já um olhar diferenciado para a nossa Baixada, graças a Deus. É, e, como você falou, acontecendo mesmo, de fato, a execução dessa obra, para nós, moradores aqui da Baixada da Maranhense, vai ser um avanço muito grande. Sem dúvida. O tempo de deslocamento que acontecia aí em quatro horas e meia, dependendo de como fosse, vai diminuir, como você falou, para umas duas horas e meia. Não fizeram a estrada lá de Central, de Beckmão a Central, que é rapidinho para chegar em Central, antigamente dava-se uma volta muito grande, lá em Pinheiro, entendeu? Hoje não. Então por que não fazer? Aquela que era Beckmão, né? É, e isso já é um sonho antigo. Antigo. Veja bem, para você vir para a Baixada Maranhense, você tem que vir aqui em Vitória do Mearim. Vem aqui em Vitória, dá essa volta todinha pelo campo de Viana, até chegar, demora pra caramba. Sim. Você entrando em Anajatuba, em 20 minutos de Anajatuba, chega em Anajatuba, mais 20, chega 20, 40, 30, chega, chega, BR, isso, né? Chega em São João Batista. É. Entendeu? Então essa é uma notícia boa, maravilhosa, espero que o governo realmente continue os trabalhos, pelo que o Luiz falou aqui, já começou e continua os trabalhos, e que deem para a gente, já no período do verão do ano que vem, mês de outubro, novembro, dezembro, a gente já possa circular. Rapaz, já possa dar uma circulada. Que bom, né? Que notícia maravilhosa, que notícia maravilhosa. E isso vai beneficiar muita gente. Vai beneficiar o pescador, vai beneficiar o criador, vai beneficiar o produtor rural, entendeu? As cidades, o comércio, a indústria, né? Vão ter novos olhos para a Baixada Maranhense, além do setor turístico, cara. Sim, sim. Além desse setor que é fortíssimo. Eu não sei por que os governos não olham para essa questão turística. Veja bem, búfalo no Brasil, me parece que só tem em dois estados em grande quantidade, aqui no Maranhão e no Marajó. Olha aí. Né? Que são africanos, né? Vieram para cá há anos atrás, trazido por ingleses, e saltaram aqui nos campos e se deram bem, até hoje existe. Mas não é natural dos campos da Baixada, o búfalo. Para nós, moradores da Baixada Maranhense, é algo costumeiro, né? Mas para quem não é, na hora que olha um animal desse, de fato, ele acaba vendo com outros olhos, né? Porque não é algo que ele costuma ver no dia a dia dele. E tem outro detalhe, são três rios que passam na Baixada. Sim. É o Pindaré, é o Mearim e o Itapecuru. Parece que o Itapecuru passa também, né? Passa, ele desce ali pela parte ali de... Não, tem mais rio. Tem aqui o rio aqui de Turiaçu, o rio Turiaçu. Ele desce também. É o Turiaçu que passa também aqui na Baixada. É uma região muito rica, muito grande. Essa nossa região da Baixada Ocidental Maranhense, Moreno. Inclusive essa questão, até mesmo a praia de Cajapió, praia de Itapéu, né? Então, o desenvolvimento, eu creio assim, que essa questão de investimento em infraestrutura é investimento no desenvolvimento. Então, se você consegue, de fato, investir na estrutura para poder facilitar a mobilidade, automaticamente a região ela tende a se desenvolver. Né? Então, com isso, como você falou, o setor hoteleiro, os comércios vão começar a ficar mais aquecido. Não. E às vezes aquelas pessoas que passavam pela MA-014, vindo lá de baixo, já vão entrar por aqui, por São João. Então, automaticamente já dá já uma outra visão e já começa a aquecer. E é necessário, porque a Baixada está ficando pequena. Antigamente, a coisa de 20 anos atrás, 22, 23, o número, a população de veículos aqui era muito pequena. Era muito pequena. Entendeu? Hoje não. Hoje a Baixada Maranhense já tem um número muito grande de veículos. Entendeu? Veículos circulando aqui nas cidades todinhas, Cajapió, São João Batista, São Vicente, São Bento, Matinha. É um número muito grande de veículos circulando aqui e vai aumentar mais, com certeza, com essa nova estrada, esse novo percurso aqui. Deixa eu chamar Beto Santos. Vamos ver se a gente fala com Beto Santos. Alô, Beto. Bom dia. Beto. Alô. Beto, bom dia. Boa tarde, Mora. Boa tarde, aliás, desculpa, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Joia. Seja bem-vindo à nova Beira Campo, você já faz parte dessa família há muito tempo, e a gente dá boas-vindas pela nova, né, pela nova Beira Campo. Certo, deixa eu te falar, nós não estamos no ar, viu? Não, estamos no ar sim, já estamos no ar. Já estamos no ar? Já estamos no ar. É porque eu estou em sintonia aqui pela rádio para mim. Não, você faz o seguinte, você ouve pelo telefone, que é mais fácil. Ah. Tá bom? Tá certo. Ouça aí pelo telefone aí que você... Beleza. Eu vou sintonizar a Beira Campo, que eu tenho mais retorno, viu? Não, mas mesmo você pode ouvir pelo telefone. Porque tem... veja bem, essas transmissões, ela tem um delay. Né? Ela tem uma demora. Delay o que é? Uma demora no som. Boa tarde, Mariano. Boa tarde. Boa tarde. Agora tá chegando para você, né, Beto? Tudo bem. Deixa eu te dizer. Olha, faz o seguinte: baixa o rádio que você tem aí do lado. Tá. O Lucas vai falar com você. Aguarde um pouquinho só. Maravilha. Bom. Depois dessa notícia, meu caro Bolinha, e o Natal aqui na nossa região, como é que você viu? Moreno, bem, o Natal foi, graças a Deus, nós conseguimos aí, né, passar um Natal legal. Tivemos aí poucos casos, né, de indício de criminalidade, de violência, então isso é um bom sinal, né, porque o Natal nada mais é do que a celebração do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né. Então, esse espírito natalino, que de fato é o espírito que tem que estar dentro dos nossos corações durante aí toda a nossa vida e durante também esse próximo ano que vai se iniciar. Então, graças a Deus aí percebi que foi um Natal bem tranquilo, Natal aí com muita paz, muita harmonia, né? Percebemos pessoas que vieram de São Luís, né? Nós tivemos aí informações que os ferries aí estavam todos lotados, muitas pessoas vindo de São Luís para poder reencontrar os seus familiares, poder confraternizar neste momento tão importante, né? Então, isso aí foi muito bom para a população. E, Moreno, tem uma situação que tem chamado a atenção, tá? Queria só levantar aqui o questionamento. A relação da nossa agência aqui do Banco do Brasil, né, situada na cidade de São João Batista, onde está acontecendo, assim, infelizmente, um grande descaso com a população. Atualmente lá só tem hoje a presença do gerente bancário. Então, assim, o Banco do Brasil é uma instituição financeira principal do nosso país e hoje na cidade de São João Batista conta somente com um funcionário. Então, assim, só o gerente? Somente o gerente. Somente o gerente, só que coisa, né? E mais ninguém. Mas eu creio que haverá outros funcionários, deve ter funcionário aí já sendo requisitado para trabalhar aqui. O que a população me pedindo é justamente isso, essa celeridade, né? Para que não possa passar muito tempo por isso. Entende? Sem dúvida. Bom, deixa eu falar com o Jailson Mendes, né, para fazer um balanço do que foi essas festas de Natal. Não é as festas de fim de ano que ainda vai acontecer. Deixa aqui mesmo, que é o jeito. Jailson, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Morelo. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo espaço. Nós tivemos algumas notícias envolvendo aí as comemorações do Natal em diversas cidades da Baixada. Tivemos boas notícias também, como, por exemplo, o Agnaldo Lemos, que hoje está jogando no futebol europeu, voltou para esse Natal aqui para a Baixada Maranhense e entregou uma casa nova, né, a sua mãe durante o período natalino. É esse espírito, né, de conforto, espírito de solidariedade e retribuição, né, que o Natal nos traz. Tá certo. Mas não foi registrado nenhum caso de violência no Natal, né? Moreno, infelizmente sim, né? Nós tivemos lá em Cajari, inclusive durante a noite do Natal, né? De 24 para 25, nós tivemos um crime bárbaro lá na cidade de Cajari, onde um rapaz estava numa festa, né? Um amigo dele convidou para ir em determinado momento, e foi, na verdade, uma emboscada, né? Dois sujeitos lá de Cajari conseguiram dar uma facada, né, na região aqui dos peitos da vítima, que morreu naquele instante, né? Então, essa notícia foi pegou assim a população também de Cajari durante o Natal, de um modo assim muito chocante. E nós tivemos também lá em Viana uma situação também muito complicada, Viana e Matinha, né? Um cara lá estava desaparecido, né? Fazia desde da manhã do dia 24, e hoje pela manhã ele foi encontrado ali nas margens do rio Pindaré, ali próximo de Cachoeirinha, né, lá de Viana. Ele foi encontrado morto, né, possivelmente a polícia, segundo as informações aqui da polícia, trabalha com essa primeira hipótese de afogamento, né, mas não descarta também possível homicídio. Sim. Tá, mas é só esse fato a lamentar aqui na Baixada, né? Tem outros, né? Infelizmente assim, Moreno. As pessoas me procuram muito. Jailson, a onda de violência tem aumentado na Baixada? Tem. E assim, esses casos que chegam pra gente, né? Que a gente, de alguma maneira, colhe. Tem outros, por exemplo, outras informações que às vezes não chegam e que às vezes a gente não publica, né? Mas, por exemplo, teve lá em Pinheiro uma situação lá que a polícia fez a imprensa local fez um levantamento que teve 57 festas só nas últimas 24 horas. Ou seja, a polícia, né, a delegacia de lá, liberou 57 festas só nas últimas 24 horas. Né? Evidentemente a polícia, para liberar 57 festas, ela tem que ter um contingente para atender essas 57 festas. Fazer um rolê. Exatamente. Esse é o ponto controverso. Esse é o ponto controverso. Porque de uma maneira, de um lado, a gente tem os organizadores culturais, né, que precisam, que trabalham nessa área, e a gente não pode criminalizar essa parte, né, porque são trabalhadores, precisam pagar boletos, precisam colocar comida nas suas casas. E de um outro lado, a polícia libera 57 festas, onde não tem um quantitativo, não tem um efetivo para isso, porque a gente sabe que em Pinheiro, São João Batista, Viana, são no mínimo, no máximo aí, dois policiais por cidade. Então, a polícia, né, de um modo controverso, quando a polícia libera 57 festas numa cidade, talvez é a maior da Baixada, mas a gente sabe que o quantitativo policial efetivo da polícia militar que nós temos em todas as cidades da Baixada é pouco, né? É muito pequeno diante da demanda que se apresenta, quanto mais com índices altíssimos de criminalidade e violência aqui na região. Veja bem, foi o Natal, Imaginem o fim do ano, que é um período que todo mundo quer estar na rua, todo mundo quer se divertir, todo mundo quer saber da abertura do carnaval, do começo do período de carnaval. Como é que o contingente policial daqui da Baixada vai resolver essa situação? Se agora no Natal foram 57 festas numa cidade, imagine o final do ano, como é que vai ser? Exatamente. Só tende a aumentar, infelizmente, né? Só tende a aumentar porque o Natal é mais considerado ali uma festa familiar, né? As pessoas não vão muito para esse tipo de ambiente, e deixam tudo para acontecer no final do ano. Agora, se nós tivermos 57 festas numa cidade como Pinheiro durante o Natal, imagine no ano novo. Vai quase dobrar, né? Infelizmente essa é a previsão. Mas Moreno, tem uma outra situação que chamou muita atenção aqui na região da Baixada Maranhense, foi a mortandade de peixes. Eu não sei se tu viste o vídeo, nós divulgamos ainda há pouco. No município de Itães, né? Exatamente, cara. O lago secou, né, lá de Itães. Eu recebi diversos vídeos, diversos moradores dizendo que isso não acontecia há 10 anos. Isso não acontecia há 10 anos. E milhares de peixes morreram de ontem para hoje lá no lago de Itães. Não sobrou nada. Isso sem contar com mortes de animais lá em Olinda Nova, ali no ali próximo ao Coqueiro. Tem a situação também lá no Loreto, lá em Olinda Nova, da questão das queimadas, né? Tiveram grande prejuízo, me parece que teve um incêndio lá, estão investigando ainda se foi criminoso. Teve um incêndio e o cara tomou diversas propriedades de ontem para hoje. Infelizmente, são prejuízos que nós estamos contando aí nos últimos anos aqui na Baixada, principalmente a questão da seca. E detalhe, o centro de monitoramento dessa questão climática, né? O centro de monitoramento e alertas de desastres naturais, o CEMADEM, que é um órgão ligado ao governo federal, diz que o Maranhão e principalmente a Baixada Maranhense está entre os 8 estados do norte e nordeste do país em que a estiagem deve se prolongar até fevereiro. Então, pelo menos aí até fevereiro, nós não teremos chuvas em grandes volumes aqui na Baixada, o que nos preocupa, né? Porque a Baixada Maranhense é uma situação que é uma região que é castigada muito pela questão da estiagem. Ok, mais algumas informações, o Jailson? Moreno, por enquanto é só essa. Eu fico à disposição de vocês, fico à disposição da Rádio Beira Campo, para qualquer notícia a gente voltar aqui ao vivo novamente. Tá certo. Legal. Tá aí, portanto, a participação do jornalista e repórter Jailson Mendes, trazendo as principais informações daqui da Baixada Maranhense. Para o ano que novo, alguma coisa a acrescentar, a visualizar pro ano que novo, Jailson? Moreno, só festas, né? Não exatamente, né? A gente vai comemorar, evidentemente, com as nossas famílias, né? Com as nossas com os nossos familiares. A gente espera que o ano novo aí seja de muita paz ao povo de São João Batista, de São Vicente, Olinda e demais cidades da Baixada Maranhense. Ok, obrigado. Bom, tá aí a participação do Jailson Mendes aqui na programação da nossa Beira Campo e da Planície. Situação, né? Peixes mortos no lago de Itães. um dos maiores produtores de peixe aí naquela região ali de, entre Matinha e Viana. O lago de Itanhas amanheceu muitos peixes mortos. Sim, sim, verdade. Eu acompanhei de fato na publicação do Jailson essa situação. E um tempo atrás também ele tinha feito uma outra publicação que chamou a atenção um fato que aconteceu, que foram os guarais, né, que estavam numa certa localidade. Então o que, que a gente acaba entendendo sobre isso, né? Que o refúgio dos guarais é justamente isso, né? Em busca de um habitat, em busca de algum local ao qual eles pudessem estar, se pudessem estar conseguindo levar ainda a vida adiante, né? Então é uma situação bem delicada essa estiagem, essa questão que a nossa região está passando, é muito delicada mesmo. É delicada essa questão, assim como é delicado também a questão segurança na Baixada Maranhense. Infelizmente, as cidades da Baixada só contam com... Cada cidade conta com 4 policiais. E muitas das vezes tem um de folga. E outras vezes, outras oportunidades, tem outros com problema de saúde. E às vezes fica 2. Muitas das vezes só fica o motorista para dirigir e para prender. Como é que faz, né? Como é que faz? Ou toca o sino, acompanha a procissão, né? Complicado, complicado essa situação. Mas o Beto tá aí, não? Não tá aí? Não tá ainda? Ô Beto, a gente vai te entrar em contato com você. Eu tô recebendo aqui o meu querido... Guedes, que é um grande músico, é uma figura ímpar aqui para São João Batista, já fez parte dessa emissora, já cantou, já chorou, já ficou alegre. Tudo bem? Seja bem-vindo à nossa casa de novo. Boa tarde a todos, né? É com um grande prazer e satisfação retornar essa casa maravilhosa, essa emissora que sempre nos trouxe tantos benefícios através da comunicação e agora com essa melhora mais ainda, não só pelos equipamentos, como na direção, essa grande pessoa que eu tenho uma estima muito grande. E no tempo que eu tive presente aqui na emissora, que fiz o nosso programa, né? Tinha 2, 3 programas aqui que eu fazia e dirigia. As pessoas geralmente me procuravam muito. O programa do Guedes, porque eu tinha o Toque do Coração, eu tinha A Volta do Caminhoneiro, Acorda Meu Povo, que era 5h, 5h30. Mas nós fomos crescendo de uma certa forma em benefício dessa grande pessoa, Antônio, aqui, que nos ajudou muito em equipamentos novos, né? Quando ele assumiu essa emissora. Então, essa emissora e nossa baixada, não só aqui em São João Batista, toda a baixada, que agora a emissora está pegando uma frequência muito grande, eu digo a você, em Matinhas, em Olinda Nova, em Cajapió, muita gente entra em contato, na minha época, porque é pela melhora que estava a rádio, né? Nessa comunicação que nós estamos fazendo. É um prazer enorme retornar aqui e bater um papo e rever esses meus grandes amigos. O rádio requer amor, requer tudo isso. Deixa eu falar rapidinho com o Beto Santos, depois a gente continua o nosso papo. Alô? Beto, tudo bem? Alô? Oba! Diga, Beto, e aí, tudo bem? Beto Santos. Tudo bem, meu irmão? Guedes, foi meu companheiro. Beto, e aí? As novidades, Beto? Cadê o Beto? Sumiu? Tá na linha, desapareceu? Na hora que ele tiver condições aí. Beto é gente fina. É, verdade. Bom, a gente tá nessa questão de recuperação da emissora Beira Campo, recuperação da sua audiência, recuperação do seu som, que já é maravilhoso, graças ao empenho dos nossos técnicos, das pessoas que nos ajudaram. Diga, Beto, rapidinho. Oi, meu irmão, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Quais são as novidades, Beto? Tudo bem. Tá certo, cara, tô te ouvindo bem. Tá, eu pergunto para você quais são as novidades, o que é que você tem para o nosso público ouvinte, o público ouvinte da Beira Campo FM. Se você ficar ouvindo, Beto, se você ficar ouvindo pela rádio, vai ter um delay. Um segundo. Você ouve pelo telefone. Entendeu? Ouve pelo telefone. Assim, isso vale também para os nossos ouvintes. Quem tiver de ligar para cá, ouça pelo telefone, tá? Que você vai ouvir em tempo real. Entendeu? Ô Beto, fala com o Lucas aqui pelo celular. Fala aqui com o Lucas pelo celular. Pois, meu caro Guedes, nós fizemos a nossa festa de confraternização. Aliás, te procuramos, não achei teu telefone. É, foi dia 14. Dia 14. E a gente chamou o Roninho, mas o Roninho não pôde, e tentamos em contato com você para que você cantasse algumas músicas, fizesse parte. Mas fica para uma outra oportunidade. Claro, outra oportunidade. Pois é. Inclusive, até depois você nota meu número aí direitinho. Tá. Como está a sua programação aqui? É, daqui a pouco eu vou, na nossa saída aqui, a gente anota. Mas o que a gente queria saber é como será o próximo ano a questão cultural do nosso município, já que você é músico. Como é que você imagina que vai ser a questão cultural aqui na Baixada Maranhense, em especial São João Batista, já que o ano promete certo. Ser bastante festivo. Eu acredito muito na expectativa desse 2024. O sucesso e a progressão dos nossos artistas, música, cultura, porque cada dia que nós renovamos a cultura, investimos na cultura, investir mais ainda na cultura, mais sucesso tem. Nós paramos num tempo, eu digo a você que eu sou músico, correndo atrás de eventos, fazer publicidade, fazer comercial, através pela cultura também, e estava um pouco difícil. A nossa esperança é muito grande, não só aqui na Baixada, como também na capital, né? Porque a cultura do Maranhão, cada dia que passa, cada ano que se passa, cresce. E a expectativa de muita gente, eu vejo trabalho de vídeo, trabalho de comunitário, trabalho da sociedade também. Essas pessoas estão se juntando e para levar mais ainda o estilo da cultura a levada acima de qualquer coisa, né? Porque sem a cultura não existe mais o sucesso da animação, né? Quanto mais você criar, você tem mais oportunidade. Isso eu digo para toda a parte da cultura. Seja o boi, o maracatu, o candomblé, a MPB, a radiola, né, a dança, que nós temos aqui agora um grupo de dança muito bom, está se referindo à dança daqui de São João Batista, que já foi representar a gente fora, né, já foi para fora, e teve muito orgulho que teve a colaboração de todos, da população, como também com a prefeitura. Né? Aliás, a cultura não é só feita desses movimentos... De música, de artista. Toques. A cultura é feita também de livro. Artesanato de trabalho. Artesanato de trabalho. E na literatura, nós somos muito fortes. Tem muita gente aqui com Gracilene, por exemplo, tem livros publicados. O professor Marcondes e outras figuras têm coisas publicadas. Além de tudo... no meio jurídico a gente tem dois desembargadores. Mas desculpa, filhos. Desculpa só dizer. A parte da leitura dos nossos grandes pessoas como o Marconi mesmo, né, que vem batalhando muito para divulgar o seu trabalho, que eu trabalhei, eu fiz o lançamento, um dos lançamentos do livro dele, do Marconi, né? Grande professor, grande escritor. Então veja bem, foi esquecido, porque muita gente deixou de dar atenção, de ouvir, o qual nós temos grandes talentos aqui. E o único meio, ainda volto a dizer, o único meio de comunicação, não só pela boca do povo, ainda é a rádio. A rádio chega muito mais rápido numa comunicação, de uma divulgação, não, eu sei, do que justamente a televisão. Ainda há pouco nós estávamos falando a respeito da internet. Muita gente disse que a internet veio para tomar o lugar do rádio. Não acredito. Eu acredito no rádio, no rádio bem feito, com uma programação bem feita, para que o ouvinte possa assimilar. Sim. E compartilhar. Sim. Com o que é colocado aqui, com os assuntos que são colocados aqui. Claro que a gente não vai ser uma unanimidade, claro que a gente não vai. Sim. Claro que tem as divergências. Mas o importante é que o rádio chegue até o cidadão com a informação precisa na hora certa, com a informação que ele precisa ter, com os fatos que acontecem na rua se transformam em notícia que ele saiba. Sim, claro. Entendeu? É então, o isso rádio é, muito importante, é necessário para a educação do nosso povo. Não somente dos adultos, mas principalmente das crianças. Sim, sim. Né? Para que elas possam ser alguém um dia. E a gente sempre tem batido nisso, e o Bolinha. Bolinha é sim. Um novo comunicador aqui da casa. Uhum. O grande Bolinha. É, já é um cara que já tem uma experiência muito grande. Um cara que tá fazendo direito, né, Bolinha? Ou já? É, na verdade, direito eu parei, né? Tranquei no sétimo período, mas formei em administração. Né, e aí vamos continuar. Tem dois administradores aqui, ó. O meu filho Lucas também é administrador. Quer dizer, mas é essa gama de pessoas que eu quero aqui no rádio para passar os seus conhecimentos também. Sim, claro. Para quem nos ouve. Eu, quando me formei através da música, né? Sou maestro. Quando eu me formei em música, foi no sentido também, objetivo de criar e mandar ao entendedor da música, tá entendendo, Bolinha? Sim, sim. Então, pra gente era muito importante. Na minha época, a gente está sempre fazendo uns trabalhos, né? Não só para divulgação. Trabalhei muito tempo em rádio, fui locutor de rádio muito tempo. Tive a oportunidade, graças a Deus, há uns 30, 40, 35 anos. Trabalhei pela Mirante, lá em Recife, trabalhei em outras rádios também. Então, tive programas que era entretenimento, então era para a pessoa saber o que estavam fazendo. Mas através do rádio, eu tinha vários companheiros, como Lacerda, Aguinaldo também, finado Aguinaldo, que Deus tenha no bom lugar. O Aguinaldo chegava ao ponto e a gente conversava. Guedes Silva, como é que nós podemos fazer aquilo ali? Então, tinha a oportunidade de nós conversarmos e levar o entendimento do ouvinte, né? A gente nunca esquecia a rádio. Enquanto tinha gente que fazia coisa ao vivo, não sou contra a TV, né? Mas quem chega mais rápido, a sua TV ou a sua própria rádio, né? Sim, sim. Não é bom? E voltando um pouco em relação à cultura também, Guedes, eu sempre fui também cultura. Na verdade, eu sempre sou cultura. Isso. Eu já tive banda, já trabalhei também à noite. Muito bom. Né? Então, assim, graças a Deus, viemos de uma nova administração agora, uma nova gestão a respeito de governo federal, nível de governo federal. Né? Inclusive, teve agora recentemente, nesse ano de 2023, o maior investimento feito na área cultural. Né? Um investimento de mais de 3 bilhões em relação ao recurso da Lei Paulo Gustavo. Sim. Foi uma lei que, para fomentar justamente os fazedores de cultura que ficaram penalizados desde o tempo da pandemia. Né? Então, esse recurso caiu na conta das prefeituras, ao qual elas tiveram que fazer alguns procedimentos para poder chegar na ponta. Regularizar, né? Regularizar, exatamente. Então, é como você disse, a questão cultural. Sem cultura nós não somos nada. Nada. Um não povo existe. Sem cultura é um povo sem história. Uhum. Então, eu creio que os investimentos eles têm que voltar a acontecer sim para a nossa área cultural. Já veio já uma outra lei, que é a Aldir Blanc II, que também é uma lei voltada para a cultura, para poder fomentar a cultura. Né? Então, eu creio que esse ano, como você falou, ano de 2024, deva ser um ano com muitas possibilidades. Muitas possibilidades de sucesso, né? Exato. Que vão conseguir. Inclusive, até a lei, né? Essa lei Blanc, vai começar agora em janeiro, né? É no começo de janeiro. É, para que dá espaço. Lógico, todos que fazem parte da cultura, estando legalizados, documentados, fazendo tudo direitinho, né? Suplicentes, tudo. Então, isso acontece. Agora, através disso aí, nós temos que ter uma guerra. Não é esperar. A cultura não é só esperar. Ah, vou esperar acontecer. Não é isso não. Faça a cultura. Exatamente. Represente a cultura. Nós tivemos experiência nesse sentido, em relação ao fazedor de cultura. Porque, infelizmente, a pessoa, às vezes, quer esperar o negócio chegar na mão dela. Não. Só que, assim, não tem como. O governo federal disponibiliza o recurso, o governo municipal vai fazer toda a tramitação para aquele recurso chegar. Porém, o fazedor de cultura ele tem que estar preparado. Sim. Ele tem que ter sua documentação, claro. Tem que estar engajado. E quando se lançar os editais, ele tem que fazer a procura. Uhum. Porque, infelizmente, o que acontece? Devido ao descrédito que acontecia no passado, os fazedores de cultura não procuram mais. Não procuram mais. Sabe? Mas existe essa oportunidade, tem que procurar, só que tem que procurar no tempo certo. Porque como é que é feita a questão desse recurso poder chegar no fazedor de cultura? Os municípios lançam alguns editais de chamamento público para que ele possa se inscrever e aí sim ser selecionado e ser contemplado. Isso. Né? Então, deixa um alerta para os fazedores de cultura, comece a se inteirar, comece a ver a questão em parte do documental. Com certeza, se organizar. Porque... Muita gente, não para deixar de última hora, né? E dizer, eu fui esquecido. Não, você não foi esquecido, você que não foi procurar. Exatamente. Você não foi procurar, então é diferente de ser esquecido, né? Se existe um lançamento, se existe um aviso, uma ampla divulgação em relação aos editais, então não tem porquê. Mas existe sim, existe aí, não adianta a cultura dizer que não tem essa comunicação. Tem sim. Tem. O aviso é muito grande, bom tempo vem avisando, bem antes do acontecer, né? Sim, isso é muito importante. A questão mesmo da Paulo Gustavo, uma lei que ela foi sancionado em junho de 2023. Sim, é isso mesmo. Aldir Blanc encerrou agora no dia 11 de dezembro. O cadastro dos municípios teria acesso a ela. Sim, mas agora é outra, Paulo, né? Teve a Paulo Gustavo. Paulo Gustavo já encerrou. Encerrou, agora está já em fase de execução. Sim, sim. Aí agora vai começar a Aldir Blanc 2. De janeiro. Que os municípios tiveram até o dia 11 de dezembro para fazer o implantar o plano de ação e ter acesso ao recurso. Isso. E agora vão começar justamente a fase de tramitação de como que esse dinheiro vai poder ser executado. É. E para cada categoria, né? Isso é muito bom, porque valoriza mais ainda, né? Eu sempre venho dizendo a todos, sempre comunico, na rádio, ao vivo. Guedes Silva, como é que ele pode fazer? Como músico, e ele é músico também. E que não seja, né? Mas trabalhar na cultura, tem algum evento para fazer na cultura, você tem que demonstrar e procurar por onde ser perfeito. Não é aquela de pensar, eu não sou perfeito, não, eu sou bom naquilo que eu faço. Então demonstre. Corra atrás, demonstre, faça isso direitinho, que acontece para você também. Você não esquece. Ah, esqueceram de mim, eu não consegui. Você que não correu atrás. Exatamente. Você que não soube ser perfeito, né? Exatamente. Ó, teve situações que nós, enquanto instituto, nós estamos assessorando seis municípios. Seis municípios. É. Então, tem um município, por incrível que pareça, Guedes, foi lançado o edital, teve ampla divulgação, o prazo de inscrição foi mais de 8 dias úteis para as pessoas se inscreverem. Quando chegou no último dia da inscrição, só tinha 2 inscritos. Oh, meu Deus. O que que o município teve a obrigatoriedade de fazer? Prorrogar o prazo de inscrição. Nós fomos lá, fizemos um momento, chamamos o fazer de cultura, para mostrar como é que... Porque às vezes a pessoa... Procedimento, né? A ficha de inscrição, gente, é totalmente simples, sabe? Mas infelizmente a pessoa, na hora que ela vê aquele bando de papel, ele já fala assim, não... Eu não vou me inscrever. Eu não vou conseguir. É muita coisa. Eu não vou conseguir. O problema, me permita, o problema da cultura também é que tem muitos falsos promotores de cultura. Tem muita gente que arma uma firma, qualquer coisa parecida, sem um mínimo conhecimento de quem é o formador de cultura, sem conhecer, por exemplo, qual é o objetivo daquela apresentação? Não, ele nem sabe qual é o instrumento, um dos instrumentos que formam o tambor de crioula. O nome de um dos instrumentos. Ele não. Pergunta, ele não sabe. Fica voando. A mesma coisa do meu boi daqui nosso, da Baixada, o sotaque de Pandeirões. Ele não sabe. E esses tambores, meu caro Bolinha, meu caro. Esses tambores grandes que vieram para o Bumba Meu Boi do Maranhão, tanto o boi da ilha, como o boi nosso aqui da Baixada, eles são árabes. Você já viu aquele filme? Sim, são árabes, eles não são nossos. Nós adaptamos para o nosso ritmo, trouxemos esses tambores e adaptamos para o nosso ritmo. Claro que o nosso ritmo não são deles. Com certeza, é isso aí. O ritmo é nosso, mas os tambores, a confecção dos tambores são árabes, africanos, né, ali próximo. E aqui no Brasil nós criamos. É a mesma coisa da indumentária do Bom Meu Boi de Orquestra, veio da Europa. É da Europa. Orquestra, isso aí. Isso eu ia comentar agora. Boi de orquestra português, e uma série de outras manifestações. Quer dizer, a gente misturou a indumentária da Europa com o índio brasileiro. Sim. Fez essa. Entendeu? Essa mistura de ritmo. Por exemplo, a história de Chico com Catirina, ela veio de onde? Ela não é maranhense. A história de Chico e Catirina veio daqui, vizinha nós, do Piauí. Do lado, né? É, do lado. Só que nós demos continuidade a essa festa, mas veio de uma fazenda aqui do lado do Piauí. Então tem muita coisa aqui. Ah, é nosso. Não, é tudo não é nosso. Tudo não é nosso. O que é nosso são os ritmos. Tambor de crioulas não tem tocado em lugar nenhum, a não ser no Maranhão. O tambor do bloco tradicional, nem lugar nenhum toca-se, a não ser no Maranhão. O tambor de Minas, que nasceu da família dalmeniana, que veio presa no navio Negreiros e encostaram aqui no Maranhão, eles fundaram a Casa das Minas, na Rua de São Pantaleão, criaram o tambor de Minas. Quer dizer, por isso, dessa grande diversidade de ritmos que o Maranhão tem, que nós temos. Aí você pergunta, de onde veio o baile de São Gonçalo? De onde veio o baile de São Gonçalo? Entendeu? Tem uma série de perguntas que são feitas. Agora, essa questão cultural, ela devia passar mais também pela educação. Educar o nosso povo. Educar o nosso e povo. E nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Agora, existe esse impacto, né? Vamos dizer assim, essa barreira, né? Da educação da nossa cultura, que muitos não aceitam, muitos não têm tempo, não querem. Deixa para lá, relaxa, tá entendendo? Então, isso dificulta mais ainda você querer ampliar, né, e executar a cultura, né? Isso é muito Dá um tempo aqui, dá um tempo aqui para informação. Deixa eu falar aqui com Batista Peixoto, direto de Pinheiro. Vamos lá, Batista, você. Cadê o Batista? Cadê o cidadão? Cadê? Fala, Batista. Cadê o Batista? Na MA-006, entre a cidade de... Cadê o cidadão aqui? Já perdi aqui. Aqui, Serginho, deve já estar bem perto da hora do almoço, assim, ele tava, né, Bola? É. Estava já um pouco, já voltado já mais para encher um pouquinho. É. Pois é, um abraço aqui pro meu querido amigo Serginho, do sindicato aqui, da colônia de pescadores, está nos acompanhando, nos ouvindo. Grande Serginho, grande abraço para você e para toda a sua família. As felicitações do Natal, espero que o ano novo seja próspero, seja de muitos bons acontecimentos no ano novo. Vou aproveitar também e dar um grande abraço também, meu amigo Serginho. Serginho, o Guedes não esqueceu de você, eu tenho certeza que você não esqueceu do Guedes, mas nós estamos sempre juntos. Você sabe que você sempre contou com o nosso apoio aqui, não só da rádio, né? Como os locutores que trabalhavam na época aqui. E você sabe que é uma pessoa bem-vinda, certo? Vamos desejo lá. A você também um Feliz Natal, para você e toda a sua família, com muito amor, com muito carinho e muita saúde. Tamo junto, Serginho. Tá certo. Bom, o papo era cultura. Exatamente. Na cultura. Vamos voltar para voltando um pouco aqui para a cultura, Moreno, só deixar aqui bem claro que esse ano, inclusive. Boa tarde, doutor. Como é que tá você? Completamos 50 anos do tambor de crioulo do nosso saudoso Mestre Felipe. Mestre Felipe, isso mesmo. É, 50 anos, feito agora, é. 50 anos, né? Então, assim, a cultura do tambor de crioulo pode-se bem dizer que ela surgiu. Ô, Bolinha, será que o. Esse, o tambor de crioulo foi um dos primeiros ou já teve uns que chegou perto dele pelo tempo de 50 que? Anos? O tambor de crioulo de Mestre Felipe foi o pioneiro, não foi? Pioneiro, o... né? Não. O tambor de crioulo já existe desde a Cisala. Sim. Existe. Mas tem histórias interessantes. Mas ele foi revelado com sucesso. Não, foi revelado, né? O maior tamborzeiro que o Maranhão já teve, de nome, foi Mestre Felipe. Inclusive, Mestre Felipe. Eu até sugeri que fosse feito o memorial de Mestre Felipe lá no Tabocal, lá onde ele reside, onde reside também Zé Olinho, onde nasceu lá Canuto, onde nasceu lá Camalhete, as grandes expressões da cultura, do toque do tambor de crioula, do Bumba Meu Boi, são eles, dois, ainda estão vivos, ainda está vivo, o Zé Olinho só, que está vivo, mas o Canuto, o Camalhete e o Mestre Felipe já se foram. Inclusive o tambor de crioula de... O Mestre Felipe, ele começou, de fato, no ano de 1970. 70, aí depois... Em 70, ele mudou para São Luís, a partir de 72, começou a fazer justamente essa questão dos encontros, em frente às casas dos familiares, aí começaram a tocar e o quem ficou ali. E quem ficou aqui fazendo o tambor de crioulo foi o Mestre João Rolete. Sim, finado. Lá na enseada de Sodré. Isso, na enseada de Sodré. Também fez por muito tempo e era um cara bastante respeitado. É uma coisa que nós podemos sempre revelar, né? Agora, hoje tem mais. Interessante que nós tivemos uma participação muito grande numa pequena mudança na questão da apresentação do tambor de crioulas, que deu certo. Eu e João de Deus, que faz programa cultural, não sei porque já chamei o João para vir fazer programa aqui, ele lá não apareceu. Deve estar nos ouvindo. Grande João da Cultura, né? Grande João. E eu conversando com ele, disse, João, por que nós não começamos a incentivar o tambor de crioula a ser durante o dia? E aí ele me perguntou por quê. Digo, olha, hoje o tambor de crioula sempre foi cultuado por gente mais velha. Gente com 80 anos, gente com 70, gente com quase 100 anos, entendeu? Que iam para a festa do tambor de crioula, bebiam, muitas das vezes ficavam embriagados, dormiam por lá e tal, entendeu? E era uma situação chata, porque com o crescimento dos municípios, com a onda de violência, foram... Se tornou mais perigoso. Se torna. Então, vamos mudar isso para durante o dia? Vamos começar a incentivar os mais velhos a brincar durante o dia, 5 horas da tarde, todo mundo vai para casa, dorme, e deixa a festa do reggae para acontecer à noite. Isso é o que está realmente acontecendo. Geralmente fazem o tambor de crioulo durante o dia, não sei se você percebeu. Sim, sim, exato. Durante o dia, e à noite tem a festa de reggae, tem a festa do mais jovem. Do mais jovem. Entendeu? Agora... Passa a noite, né? Ainda falando desses três tambores de crioulas, muita gente não sabe, tem os nomes, né? Tem um tambor grande, que é o tambor solo, é aquele que faz o solo, é aquele que dita o solo. Tem o crivador e tem o mião. São os três tambores que formam... Uma sinfônica, né? Porque eu digo assim... A orquestra! A orquestra. E outras coisas também... De percussão, isso, que é o nome do boi. Cada batida daquela diferenciada de uma da outra nos dá o poder de harmonia, né? Que só eles entendem. Cada batida daquela, né? Que faz ali o seu manejo, como se diz, o músico, né? Então isso é muito importante, Tem o, tá aí o Batista Peixoto? Vamos lá colocar o Batista Peixoto no ar. Alô, Batista. Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em um acidente na MA-006 entre as cidades de Pedro do Rosário e Zedoca. O motorista teria perdido o controle e capotado diversas vezes. A vítima foi identificada como João dos Reis Moraes, conhecido popularmente como João de Marta. Segundo as informações, ele e um sobrinho ainda não identificado estariam em um carro e saído de Zedoca para Pedro do Rosário, onde moram. Na saída da BR-316 para a MA-006, na altura do povoado Josias, o motorista teria perdido o controle e capotado diversas vezes. Há informações não confirmadas de que ele teria tentado desviar de um buraco. Com o impacto, João de Marta morreu na hora e a segunda vítima foi levada ao Hospital Municipal de Zedoca. A polícia ainda não divulgou outros detalhes. João de Marta morava na Avenida Pedro Cunha Mendes, no bairro dos Tocos, em Pedro do Rosário. Com informações do jornalista Jailson Mendes, de Pinheiro, na Baixada Maranhense, Batista Peixoto. Bom, tem mais outra aí, Lucas? Tem? Então vamos lá as informações. Nem mesmo a magia do Natal consegue abrandar mentes e intuitos de elementos sem escrúpulos e monstruosos. Um crime bárbaro chocou a pacata povoação do povoado Jericó, zona rural do município de Presidente Sarney, na tarde do último sábado, dia 23. Uma menina de apenas 11 anos foi estuprada e morta em um açude da povoação. Josilene Costa Ramos, de 11 anos, foi encontrada por populares já sem vida. Menina apresentava várias escoriações pelo corpo, sangramento pelo nariz e genitais. A polícia militar foi acionada e depois de levantamentos junto a testemunhas, um suspeito foi identificado e preso. O elemento tem o nome de Adiel de Jesus Souza Nascimento, de 28 anos. Ele foi apontado por familiares da vítima como autor do crime. A guarnição da Polícia Militar se deslocou até a residência do mesmo, obtendo êxito na prisão do suspeito, que, questionado pela guarnição, disse que iria se entregar às autoridades. O monstro Adriel foi conduzido para a Delegacia Regional de Pinheiro, onde foi autuado em flagrante e encaminhado para o presídio do bairro João Castelo, onde se encontra à disposição do Poder Judiciário. Então, um jovem de 21 anos também foi preso, acusado de cometer um estupro contra a própria prima de 10 anos na cidade de São Vicente Ferrer, aqui na Baixada Maranhense. O suspeito foi preso pela Polícia Civil da cidade, que investigava o caso após denúncia do Conselho Tutelar. Segundo as informações, o crime aconteceu em dezembro do ano passado, quando a criança tinha 9 anos. No entanto, somente na semana passada, a vítima decidiu informar a mãe aos prantos e após sofrer ameaças do suspeito. Após o exame de conjunção canal, foi comprovado que a criança não era mais virgem. As investigações revelaram que a menor vinha sofrendo violência sexual desde o ano passado e que os atos ocorriam na casa da avó paterna, na comunidade de São Pedro, zona rural de São Vicente Ferrer. Durante a investigação, a criança foi ouvida por psicólogos e pelo conselho tutelar. Na última sexta-feira, após expedição de mandado de prisão preventiva a pedido do delegado regional de Viana, o suspeito foi preso. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado para a unidade prisional de Viana, onde ficará à disposição da justiça. Com apoio do jornalista Jailson Mendes, de Pinheiro, na Baixada Maranhense, Batista Peixoto. Está aí, portanto, o repórter Batista Peixoto, direto de Pinheiro, trazendo as últimas informações. Bom, a partir de amanhã, hoje, que dia? Hoje é 3, né? Não, são 3? Tá 26. Ah, 26, oh, que é isso? Acabou o ano. Que é isso? Acabou o ano. Que é isso, cidadão? Calma. Quer ficar mais velho? Rapaz. Bom, a partir de amanhã, nós vamos colocar informações a respeito de quanto cada prefeitura recebe, né? O Lucas mais o Bolinha já vão ficar nessa responsabilidade de ver quantas prefeituras estão recebendo todo mês para a gente divulgar aqui. Sim, sim. Ah, foi repassado para a prefeitura tanto do mês de tal, da prestação tal. Tem um convite aqui, o presidente da colônia de pescadores, Z63, de São João Batista, tem a honra de convidar todos os associados desta entidade sindical para comparecerem a um ato de confraternização que será realizado dia 28 de dezembro, às 8h30 da manhã, na sede da colônia. Na oportunidade, haverá sorteios de cestas básicas e vários outros brindes. Desejo a todos, com desejo que todos participem, né? Feliz Ano Novo, Serginho Castro, presidente da Colônia de Pescadores. Aí, Serginho, tá dado o recado. Beleza, né? Então é isso que a gente estava falando de cultura, depois veio o Batista Peixoto, e a gente quer fortalecer. Fortalecendo esse lado cultural, a gente fortalece também os outros setores. Educação, entendeu? Que se fala muito na época de política de educação, se fala muito de política na época, na época da política se fala muito de segurança. Sim. Né? E de outros assuntos, só que quando os dirigentes assumem, aí esquece da segurança e diz que ele está seguro. É. Isso é verdade. Entendeu? Então eu acho que tem que ver esses lados. Lado cultural, principalmente o lado educação e cultura e segurança, para que a nossa população tenha uma melhor qualidade de vida. Com certeza. Porque nesse segmento aí, Moreno, pelo que eu vejo, é o seguinte. A pessoa sabe que a responsabilidade não é dela. Antes de entrar, ela diz que a responsabilidade tem que melhorar a segurança, tal, tal, tal. Beleza. Depois que assume, aí existe aquela transferência de responsabilidade. Não, que a segurança pública não é de minha competência, é competência do governo do Estado. Mas eu tenho o entendimento de que você se tornou um representante máximo de um município. Não é que a responsabilidade seja sua, mas você tem aquele livre-arbítrio e aquela livre porta aberta, pode-se dizer assim, de bater no gabinete do comando geral para poder pedir, de fato, melhorias para a segurança na sua cidade, né? Sem dúvida. Bom, gente, Bolinha, chegamos ao final. Beleza, Moreno. Bolinha. Primeiro dia aí foi... Primeiro dia, né? Mas graças a Deus foi tudo certo. Foi tudo bem. Jogou bem, mandou bem a bola. Improviso aí, deu até pra fazer um gol. Mas, Bolinha, né? já diz o ditado, né? Por mais que nós sejamos bom jogador, né? Mas se não tiver uma boa capacidade de um técnico para dizer, conduza dessa forma, a bola com certeza vai ser gol. Aqui eu digo que é o Romário. É o Romário, é o Romário. Botou no pé dele é gol, já tá certo. Já. Não, o Romário sempre teve essa capacidade. Deixa eu ver aqui, atende aqui o Cícero, bota logo o Cícero no ar. E com certeza ele vai... Bota logo por aqui. Bota por aqui. Doutor Cícero, tudo bem? Boa tarde. Como é que é? Não, Moreno. Você já tá no ar, diga. Fortaleza, pode ser assim, de bater no gabinete. Se você você não ouvir pelo telefone, fica complicado. Desligou, né? Ele tá pegando pelo... Que, ó, a rádio tem um delay. Tem um delay, com certeza. Indo pra planície. Tem um delayzinho, uma demora do som daqui, que ela vai lá em cima. Veja, por que que é esse delay? Ela sobe, vai no satélite e volta de novo para cá. Isso. E é justamente essa demora, esse delay que dá esse delay. Não pense que é simultâneo, não. Ela vai no satélite. Você não vê quantas vezes via a gente vê, né, na televisão, o repórter tá falando, o outro lado só está assim. É, depois o repórter tá esperando, é um retorno. É porque existe, para até chegar lá. Existe nas reuniões de pauta, geralmente, essa informação. Olha, quando eu lhe chamar, dê um tempo para que você possa entrar, porque senão você vai se perder. Sim. Nessa questão da reportagem. Isso é muito importante. Isso existe na... Mas estamos aí? Estamos aí. Chegamos na hora já? Beleza. Como é que estamos aí? Bom, já são mais de 13 horas, já vai começar o programa de domingo de Ibiza. Não sei se já começou. Já, né? Hein? Já. É, eu ia botar o Cícero no ar, já no finalzinho do programa. Ele desligou aqui, mas é porque tem que ouvir pelo telefone. Entendeu? Que sai... Sai perto do rádio, né? É, sai no telefone, sai simultaneamente. Mas se botar, ficar ouvindo o retorno pelo rádio, vai atrasar e ele vai se perder. Vai, não falei isso. Não sabe o momento que está acontecendo, de fato, né? Bom, muito obrigado pela audiência, meu caro... Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo a essa casa, né? E vamos conversar, né? Se Deus quiser. Tá bom? Gente, muito obrigado pela audiência de todos vocês, sequenciando a programação da Beira Campo, vem aí Domingos Ribeiro, grande campeão de audiência. Mais alguma coisa, Bolinha? Não, só agradecer mesmo a todos os ouvintes que ficaram ligados aí com o programa Bate-Papo Informal e dizer que amanhã estaremos de volta, né? Gostou? Bom demais. E para mim foi uma honra retornar a essa casa maravilhosa, essa emissora que sempre nos trouxe alegria, trouxe uma boa comunicação e agora com essa grande diretoria que merece um grande especial. E você seja bem-vindo, Bola, que você tenha sucesso na sua capacidade como grande profissional. Obrigado, seja bem-vindo. É Veraldo Bola. Bom, a gente está aqui para... Né, a gente está colocando o pingo nos is. Isso. Né? Devagar. Quando vocês menos perceberem... Já está tudo formal. Está tudo formal. Está tudo pronto. Entendeu? Esse é o nosso objetivo. Obrigado pela audiência de todos os senhores. Vem aí sequenciando a programação da Beira Campo e da Planície FM. Domingos Ribeiro, grande campeão de audiência do Maranhão, com o Rádio Patrulha. Todos, boa tarde. Boa tarde. Que rádio top! Beira Campo FM. 106, essa é minha rádio. Alô, amigos! Boa tarde! Pois é, boa tarde. Estamos retornando aí depois do Natal, né, seu Lívio? Depois do Natal e agora a expectativa já é pro ano novo, né? A festança aí pro ano novo. Natal foi tudo tranquilo, graças a Deus, tudo bem. E agora vamos aguardar que o ano novo também seja bem calmo, né? 13 horas e 5 minutos, 13 e 5... Na mesa de áudio, ele, o Lívio Ricardo, com a coordenação de jornalismo da Rádio Mirante AM, de Zeca Soares, e aqui na apresentação, este amigo de vocês, Domingos Ribeiro. E vamos até as 14 horas, trazendo aqui as principais informações da área policial aqui de São Luís e também do interior do estado. São 13 horas e 6 minutos, 13 e 6, e o telefone aqui de sua Rádio Mirante AM é o 3215-5060. Ligue e participe na Mirante AM, 3215-5060. Ligue e participe, você vai falar ali com a dona Rose Santana, que é telefonista aqui da Mirante AM. Participe também pelo WhatsApp aqui da Mirante AM, que é o 991-425060. Ou ainda acompanhe o programa pelo aplicativo ou pelo canal do YouTube. Todas estas ferramentas estão à sua disposição. E vamos lá, porque tem muita bronca. Muita bronca, sim. aqui em São Luís, meu caro Livre Ricardo e ouvinte da Mirante, olha, o Natal, no que se refere a crimes contra a vida, foi, eu acredito, que o mais calmo dos últimos anos. Aqui já teve Natal, assim, com mais de 5, 6, 7 mortes no Natal. Eu lembro que a gente ficava aqui comentando. Noite violenta do Natal em São Luís, quando era para estar todo mundo calmo, refletindo, se abraçando, não era não, aquela festividade de família, confraternizando, e depois da meia-noite o pau cantava aí pela cidade. Mas neste ano, não. Neste ano. Olha, no, de sábado, eu tive o cuidado de hoje, no Instituto Médico Legal, e peguei todas as mortes, todas as ocorrências, de sábado, dia 24, até a noite de ontem. E só tem um caso aqui que sugere homicídio, que aconteceu ali um achado de cadáver ontem pela manhã, logo cedinho, ali no Cagados Pintos, por volta das 6 horas da manhã, na Vila Santana, região ali do Itapera. Encontraram um camarada lá com os pés, mãos amarradas, jogado dentro lá de uma barreira. Não, o cara estava mortão, meu amigo, morto, com sinais de espancamento. Segundo o pessoal lá do IML, o pessoal que foi os removedores, é bem provável que tenha acontecido lá uma desova. Mataram esse cidadão no local, amarraram ele todinho, levaram e jogaram o corpo lá. Assim, tipo, não tem uma barreira, assim, botaram ele ali, só fizeram empurrar, ele caiu lá embaixo. Lá embaixo, no buraco, encontraram ele lá. Eu já até pedi aqui para a polícia ver se que lá no IML não estava identificado, né? Então, somente este sugere crime de homicídio. Os outros são esses aqui, ó. Teve um caso que aconteceu, gente, ali na casa que chamou bastante atenção, foi no dia 24, anteontem, ali no município de Passo do Lumiar, na localidade Vila do Povo. Vila do Povo, Passo do Lumiar, onde uma garotinha de apenas 3 anos de idade, Heloís Lorena dos Anjos Lopes. Essa garota morreu, vítima de traumatismo craniano, porque um portão caiu em cima dela. Portão lá da casa. Caiu em cima. Ela ainda foi socorrida para a UPA do Maiobão, mas não resistiu e morreu. O corpo deu entrada lá no IML. No dia 24, deu entrada lá Robson Bruno Souza de Jesus, procedente do Hospital Socorrão 2, vítima de atropelamento. Deu entrada também um corpo procedente da UPA do Bacanga, vítima de afogamento, não me passaram o nome lá. Achado de cadáver aqui no dia 23, foi sábado, achado de cadáver na Rua 8, aqui no bairro de São Francisco. Bairro do São Francisco, não me passaram o nome também da vítima. Um atropelamento com morte, corpo procedente do Hospital Socorro 1. A vítima foi Raimundo Costa Pereira. Não informaram aqui o local onde o acidente aconteceu. Dia 25, que foi ontem, Júlio César Caire e Silva, procedente do Hospital Carlos Macieira. Esse cidadão estava internado, tinha sofrido um acidente, morreu no dia de ontem. Também ontem, deu entrada no IML. Um corpo procedente do Hospital Socorrão 2, vítima de acidente de trânsito, trata-se de José Mourão Noleto. Então, estes aqui foram os corpos que deram entrada no IML. Aqui alguns de acidente de trânsito, tem um de afogamento, e teve também um de suicídio, que veio ali da área do Pindaí. 13 horas e 11 minutos, 13:11, hoje já lá em Imperatriz, olha aí, um acidente envolvendo duas carretas, próximo ao Shopping Imperial, tá aqui pelo canal do YouTube aí, ó, o moído aí, ó, é Imperatriz, isso aí é sangue no chão, é, seu livro? Tá doido, rapaz? É o que isso aí? Tem áudio? Vê se tem áudio, acho que tem áudio aí, ó. Isso aqui já foi hoje, lá em Imperatriz. O choque entre duas carretas, tem uma aí que está com a frente completamente destruída, né? Foi uma verdadeira pancada isso aí, meu amigo. É uma verdadeira pancada, até aqui, ó. bagaceira aqui na BR-010, carreta com carreta, próximo ao Shopping Imperial. Aguardando mais informações. Pesado. Pesado também, meus amigos, foi o final de semana nas estradas. Tanto faz ser estradas federais como as estaduais. Meu amigo, foi um verdadeiro festival de acidentes com mortes. E já que eu vou falar aqui, meu caro Lívio e ouvinte da Mirante, e chamar atenção para um problema que eu já venho chamando a atenção disso aqui já há muito tempo. E muita gente está dormindo para com esse problema. E as coisas vão acontecendo. Animais nas pistas. Nesse final de semana, mais vários acidentes provocados por animais nas rodovias, infelizmente com mortes. Está aqui a repórter Alessandra Rodrigues, ela traz aqui um balanço da Polícia Rodoviária Federal do feriadão de Natal. 7 pessoas morreram nesses 4 dias aí. 7 pessoas morreram. Várias pessoas foram socorridas para hospitais e, dentre essas aí, alguns acidentes foram provocados por animais na pista. Fala aí, Alessandra. A Polícia Rodoviária Federal, por meio do Núcleo de Comunicação no Maranhão, divulgou nesta terça-feira o balanço da Operação Natal 2023. Foram 4 dias de fiscalizações nas principais rodovias federais que cortam o estado. Segundo a PRF, 7 pessoas infelizmente morreram. Ocorreram 22 acidentes, sendo 11 graves que resultaram também em 19 com feridos. Além disso, 1.750 pessoas foram fiscalizadas. 1.255 veículos também passaram por fiscalização. Testes de alcoolemia realizados foram 836 e ações educativas, 479 pessoas passaram por essas ações. Infrações de trânsito, um total de 1.107. As 4 principais foram excesso de velocidade, 345 registros, ultrapassagem proibida, 109, ausência do capacete, 124 casos, ausência do cinto de segurança, 79, alcoolemia, 37, ocorrências policiais, um total de 13 registros, pessoas detidas, 12, crimes de trânsito, 6, pessoas detidas por embriaguez ao volante, 4 registros. Em relação às principais ocorrências dessa segunda-feira, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava rondas na BR-222, na altura do quilômetro 667, quando perceberam que uma mulher de 36 anos de idade se encontrava aparentemente em estado de inconsciência em um ponto de ônibus que fica localizado às margens da rodovia, sendo auxiliada por um homem que a segurava sobre o banco do ponto de ônibus. Os policiais realizaram os primeiros atendimentos de socorro e verificaram a frequência cardíaca da mulher e perceberam que os batimentos cardíacos estavam fracos. A polícia informou ainda que, diante da situação e de forma urgente, a equipe colocou a enferma, junto com o seu acompanhante e sua filha, na viatura da polícia e conduziu os mesmos até a unidade do SAMU de Açailândia. A mulher foi colocada na viatura do SAMU e prontamente atendida pela equipe de plantão e encaminhada para o Hospital Municipal de Açailândia. Além disso, em São Luís, no quilômetro 7 da BR-135, policiais rodoviários realizaram atendimento a um acidente de trânsito com vítimas que tiveram lesões leves entre 2 veículos. Foi constatado que o condutor de um veículo GM Vectra havia ingerido bebida alcoólica e provocou o acidente. O condutor, sob efeito de álcool, recebeu atendimento de primeiros socorros no local por meio de uma equipe do SAMU. O fato foi registrado como embriaguez ao volante. Em Balsas, durante uma fiscalização de rotina na unidade operacional da PRF de Balsas, no quilômetro 413 da BR-230, os policiais abordaram um veículo conduzido por um homem de 42 anos de idade. Foi verificado que o condutor não possuía o curso de transporte coletivo de passageiros. Diante disso, foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência em desfavor do condutor pela prática, a princípio, de exercício ilegal da profissão. Alessandra Rodrigues, repórter Mirante. 13 horas e 16 minutos, 13 e 16. Isso aqui, gente, é o balanço das estradas federais. do balanço feito pela Polícia Rodoviária Federal, que a repórter Alessandra Rodrigues trouxe aqui. Infelizmente, 7 pessoas perderam suas vidas neste feriadão aí do Natal. Agora, vamos aqui. Muitos acidentes nas estradas estaduais e muitas pessoas morreram. Na madrugada de segunda-feira, por volta das 2h50, a guarnição da Polícia Militar recebeu informações de populares sobre um trágico acidente de trânsito no povoado Aldeia, zona rural de Peritoró. Segundo o relato da PM, a vítima, do sexo masculino, estava transitando em uma moto de placa PTX-OF83 em uma estrada vicinal. Isso aqui é vicinal. O acidente ocorreu quando ele teria caído no fosso de uma ponte interditada, resultando fatalmente na morte. A equipe da Polícia Militar prontamente se deslocou até o local do acidente, onde constatou a veracidade dos fatos. Permaneceram no local até a remoção do corpo, prestando os procedimentos necessários diante dessa triste ocorrência. Então, isso aqui, meus amigos, foi lá no município de Peritoró. No município ali, na estrada, não sei se tu conheces, meu caro Lívio, eu conheço lá, uma estrada que ela tem 9 quilômetros só, MA-320, liga Santinês a Pindaré. Santinês a Pindaré. Eu acho que, proporcionalmente, a estrada mais tem acidentes aqui. Eu conheço lá, estive lá em julho. A estrada não tem acostamento e acidente, muitos animais transitando. É, exatamente, estrada estreita. Rapaz, eu não sei por que não melhora aquilo ali. Porque o trânsito, o Pindaré hoje é como se fosse um grande bairro hoje de Santinês. Santinês é bem maior, o comércio é maior, a movimentação tudo é maior. Mas Pindaré é uma cidadezinha boa, aconchegante. Bom, a gente ir para a beira do rio, tomar cerveja lá, comer um peixe assado, né? Aquela coisa toda. Pois é. Então, muita gente se desloca para Pindaré e os acidentes vão acontecendo. Neste final de semana, 2 pessoas morreram nessa estrada. Sabe o que provocou os acidentes? Animais. Acidentes com animais na pista deixam 2 mortos na região do Vale do Pindaré. Um jovem identificado como João Pedro morreu ao ser surpreendido por um animal quando passava de moto entre os povoados Lages e Bambu, na zona rural de Pindaré Mirim. Isso foi na manhã de ontem. Segundo testemunhas, ele acabou batendo no animal, sofreu uma pancada na cabeça e nem chegou a ser socorrido, pois morreu ainda no local. Um dia antes, na madrugada de domingo, Ivanete Costa, que morava em Pindaré Mirim, saiu de Santo Inês para casa com o marido em uma estrada que liga os 2 municípios. O casal estava em uma moto e, ao chegar perto de uma ponte, os 2 foram surpreendidos por um animal e acabaram batendo. Ivanete ainda chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu. Já o marido teve ferimentos leves. Além da presença de animais na MA-320, há outros fatores que tornaram o trânsito da rodovia arriscado, como a falta de iluminação adequada e falta de acostamento. Tem 9 quilômetros essa estrada. Mas não é falta de vergonha, eu digo assim, de vergonha das autoridades. Vontade de resolver. Olha, a maioria do pessoal de Pindaré trabalha em Santo Inês. A maioria trabalha em Santo Inês, estuda em Santo Inês. A saúde, tu precisa de um hospital, vai para Santo Inês. É moto, é carro, é tudo. E ninguém resolve a história dessa estrada. Eu não sei quantas vezes já divulguei aqui acidentes com morte nesse trecho ali. Pelo amor de Deus. São 13 horas e 21 minutos, 13h21. E ninguém resolve. E as coisas vão acontecendo. Um grave acidente foi registrado na MA-006, sentido Arame Grajaú. Deixou o homem sem vida na noite de domingo. Eu já passei lá faz tempo, né? Faz tempo. Foi na MA entre Grajaú e Arame. O rapaz morreu, motoqueiro também. Caminhoneiro fica preso às ferragens após grave acidente. Daqui foi no sábado. Caminhoneiro fica preso às ferragens após grave acidente na BR-316. Um homem foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após sofrer um grave acidente de trânsito na manhã de sexta-feira na rodovia 316, próximo ao povoado Lagoa do Leme, zona rural de Codó. Segundo informações da imprensa lá de Codó, o motorista conduzia o caminhão no sentido da cidade de Caxias, quando perdeu o controle do veículo durante uma ultrapassagem e acabou tombando ao sair da pista. Após o atendimento, que contou com a ajuda do serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, o homem foi encaminhado para o hospital de Codó. Isso aqui foi lá na região de Codó. Tem mais aqui. Motorista morre atropelado enquanto consertava caminhão na BR-010. Na tarde de sábado, o motorista de 56 anos perdeu a vida de maneira trágica na rodovia BR-010, nas proximidades da cidade de Ribamar Fiquene, enquanto ele consertava... Deixa eu ver se tem mais informação aqui. Foi, está aqui, ó. De acordo com as informações iniciais, o acidente ocorreu quando a vítima fazia reparos em seu caminhão no acostamento da rodovia e foi atropelada por outro veículo ao sair de baixo, quando ele saiu de baixo do caminhão, que foi para a pista, passou outro veículo e terminou atropelando e matando o cidadão. Isso aqui foi no sábado. Deixa eu ver. Olha, a viatura da Força Tática sofre acidente após colidir com o animal. Até uma viatura da polícia se envolveu no acidente envolvendo animal. Está aqui, ó. Uma viatura da Força Tática de Presidente Dutra, a caminho da cidade de Dom Pedro, para atender uma ocorrência, se envolveu em um grave acidente ao colidir com um animal solto na BR-135, próximo ao povoado Sapucaia, zona rural lá de Presidente Dutra. O acidente que ocorreu, sob circunstâncias alarmantes, destacou um problema recorrente na região. Não é só lá, não. Tudo quanto é lugar. A presença de animais soltos em vias públicas. De acordo com relatos da polícia, a viatura se deparou com cerca de 20 animais, vejam só, uma malhada inteira, transitando pela BR. Agora, cadê o dono desses animais? Tem que responsabilizar, tem que chamar ele na chincha e responsabilizar. Está aqui, ó, 20 animais transitando pela pista. Apesar das tentativas de desviar, o motorista não conseguiu evitar a colisão com um dos animais. O impacto foi tão grande, deixando o veículo parcialmente destruído. Felizmente, os policiais envolvidos no acidente sofreram apenas escoriações leves e receberam atendimento rápido. Em